ser consumido, aprovado e finalmente eleito pelo consumidor. Só com propaganda é possível dar esse salto. A propaganda incentiva a ação, promove escolhas e fideliza. Propaganda é conteúdo. Marcas vencedoras nunca deixam de anunciar. Anuncie. Anuncie na rádio A Voz das Comunidades FM. FM. Ligue 3641-3498. Anuncie. Anuncie. Ligue 3641-3498. Notícias do Amazonas. Saúde. O governo do Amazonas reforça o combate à Covid-19 com a oferta de vacinação em 16 supermercados de Manaus. Em parceria com a Prefeitura, a ação será nesta quinta e sexta-feira, dias 13 e 14 de janeiro, das 9 às 20 horas. A estratégia visa avançar na imunização diante do aumento de casos da Covid-19. Para saber quais supermercados estão com postos de vacinação, acesse as redes sociais do governo do Amazonas. Social. O governo do estado criou um centro de atendimento telefônico para tirar dúvidas da população relativas ao auxílio estadual pelo número 0800-740-7444. O usuário pode saber se tem direito ao benefício e onde e como retirar o cartão, entre outras informações. A distribuição do auxílio estadual foi retomada nesta semana e segue até 28 de fevereiro na capital e no interior. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Em 2022, os grandes sucessos do Brasil e do mundo se fazem presente no Top Hits. Além, é claro, do melhor do flashback. Top Hits, o seu programa de informação, dicas e muito sucesso. Top Hits, a apresentação do radialista mais fofinho do Brasil, Pandinha. Pandinha. De segunda a sexta, de 7 até às 9 da manhã, na Voz das Comunidades, 87,9, a rádio que traz emoção, emoção. A IDEARTE VIP Comunicação Visual é uma empresa de comunicação visual e gráfica rápida que oferece serviços de qualidade aos seus clientes. Trabalhamos com fachadas em ACM, adesivos e lonas, wind banner, cenários de TV, envelopamento em eletrodoméstico e automóveis, panfletos, crachás, cartão de visita, canecas personalizadas, sinalização interna e externa. Então, não perca tempo e faça seu orçamento sem compromisso. Endereço, Rua Avelino Pereira, número 91. Você só encontra aqui. Rádio, a voz das comunidades. Melhor do FM, você curte aqui. 87,9. O programa a seguir é uma produção independente, portanto, de total responsabilidade de seus produtores e apresentadores. Prepare-se! Prepare-se! Vem aí! Mais um campeão de audiência! Aqui na 87,9, Rádio Comunitária, a voz das comunidades!